attack, and you don't want that. Ainda a Sonic Sky, DJ Marcandi Mix, mas não me pergunte quando eu fiz. Deve ter sido na época do lançamento, faz muito tempo, né? Snap the Power, Shaggy Dance and Shout. Indiana, All I Need Is Love. Começamos com Hathaway, Rock My Heart, uma versão bacana chamada Celebration Mix. Começou com aquela vozinha, né, e tal. Bom, o programa não fica por aqui, você fica, tá? Segundo bloco tá maneiraço. Você está ouvindo Flash House. Hilson Rádio, serviço. Tox para economizar água. Abriu, usou, fechou. Feche sempre a torneira e tome banhos curtos. Torneira, abriu, usou, fechou. Na Rio Sul Rádio, você confere algumas versões originais. Também algumas diferentinhas. Versões ao vivo. Baby, yes. Conteúdo de qualidade. Sem mesmices. A rádio certa. Para o público certo. Voltamos a apresentar Flash House. Tatiana. in the middle of it all. tired of listening to the sound of my tears. Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by. Every now and then I get a little bit terrified, and then I see the look in your eyes.

To Rio Soul Radio, overcoming the limits of radio broadcasting. Thank you. Rádio Serviço. Está começando o Caminho da Solidariedade. A história do Hospital de Amor. Você irá conhecer a unidade de Jales. Uma unidade criada com os mesmos padrões do Hospital de Amor. O Hospital do Câncer de Jales foi inaugurado em junho de 2010 com o intuito de facilitar o atendimento aos pacientes da região Noroeste de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais. Em seu primeiro ano, o hospital realizou 26.664 atendimentos a 4.966 pacientes de 165 municípios e 10 estados. No primeiro ano, foram inaugurados os pavilhões Bruno e Marrone e Grupo Petrópolis, com as alas ambulatoriais, quimioterapia e prevenção. Em 2012, foi inaugurado o pavilhão Eunice Diniz, passando a funcionar o centro cirúrgico, internação pediátrica e UTI. O Hospital de Câncer de Jales mantém a mesma filosofia e qualidade do Hospital de Amor, levando saúde cada vez mais próximo da população. Você ouviu o Caminho da Solidariedade, a história do Hospital de Amor. Você está na audiência da Rio Sul Rádio. Boa noite. Red Carlin was the backdrop of my early days. Two dogs side of Borough Park. Took me a while to find my place in Ryle School until I sang and played guitar. I loved the people there, they always backed the underdogs, and that was us down to a T. The people ask me what it's like to see Los Angeles. I said, ain't no Wrecker Beach. Take me home, I just wanna feel you. Take me home, give me all your love. Take me home, I belong in Seaside. It's a long way back. Take me home. Take me home. Miles and too many streets away. Too long chasing the gold. Since I was a child, I left my trail of enemies, all in the name of hope. I honed my craft in the lines down by the riverside. I stuck a target on my back. Growing up round here, I learned no one would pity me. So thankful for that. Take me home, I just wanna feel you. Take me home, give me all your love. Take me home, I belong in Seaside. It's a long way back. This is my homecoming. This is my homecoming now. This is my homecoming. This is my homecoming. Rio Sul Rádio. burns young lives. So fun, ghost ride, summer sun, marching to the beat of a different drum. Get lost, so high, low cost, low fi, churchyard, bone dry, nobody's there, just you and I. Once every door opens, let this be the one that opens wide. Faut-il vous le dire avec style? Je ne veux pas sortir au baron. Non, non, non, non. Je ne veux pas prendre l'air. Non, non, non, non. Je ne veux pas boire un verre. Non, non, non, non. Je ne veux pas l'oublier. Non, non, non, non. Je ne veux pas m'en passer. Salon. Non, non, non, non. Je ne veux pas prendre l'air. Non, non, non, non. Je ne veux pas boire un verre. Non, non, non, non. Je ne veux pas l'oublier. Non, non, non, non. Je ne veux pas m'en passer. Je veux juste aller mal. Y a pas de mal à ça. Traîner, manger que dalle. Écoute Barbara. Peut-être tu reviendras. Rio Sul Rádio. Maybe I've been foolish, letting you down. I've been a little selfish, stop being around. But if I lost you, I'd be helpless inside. Gotta hold on to our love tonight. Now that I found that someone I believe in, and I feel so complete by your side. It's the only time I've ever loved somebody, baby, in my life. We gotta hold on to our love tonight. You've been hurting, the pain's in your eyes. I promise you I'm changing, I feel it inside. I don't know what I'll do if it all passes by. We gotta hold on to our love tonight. Now that I found that someone I believe in, and I feel so complete. Baby, in my life, we gotta hold on to our love tonight. Some things in life we should treasure. One place where I belong. I can't imagine. betraying no emotion, like you never had a chance to be.